pregador, orou a Deus pedindo o dom de operar maravilhas. E ele dizia na sua oração: meu Deus, dá-me o dom de operar maravilhas, assim como teu filho Jesus fazia. Pegava água suja que as pessoas tinham lavado as mãos e transformava em vinho. Senhor, me dá o dom de operar maravilhas, tal e qual o Senhor Jesus, que pegava 5 pães e 2 peixinhos e alimentava multidões. Eu, meu Deus, se tiver este dom, será para socorrer quem precisa. Prometo ao Senhor que nunca vou transformar pedra em pepitas de ouro. Prometo que jamais usarei este dom para enriquecer. E aquele homem orou com tal fé e intensidade que, quando ele disse amém, ele creu de todo o seu coração que tinha recebido aquele dom. E ele resolveu sair à rua para testar se de fato tinha recebido este dom. E ele foi caminhando, e foi se distanciando e pensando consigo mesmo: eu prometi a Deus que iria usar este dom só para ajudar alguém que precisasse muito. E ele foi caminhando procurando alguém que precisasse muito. E ele encontrou um homem sentado no tronco de uma árvore à beira do caminho, chorando copiosamente. E ele aproximou-se do homem e disse: amigo, o que acontece? E o homem, chorando, disse: o que acontece? Olhe para mim. Veja, estou descalço. Olhe os meus pés. Estão cortados. Não consigo nem andar, porque não tenho sapatos. Olha esta minha calça. Olha esta camisa que eu uso. Além do frio que eu sinto, como é que eu vou arrumar um emprego vestido desse jeito? Quem vai confiar em mim? E além disso, minha mulher está muito doente e eu não tenho dinheiro para comprar remédios. E os meus filhos choram de fome. É isso que acontece. Então, aquele pastor olhou para si mesmo e viu que o seu sapato era exatamente o número daquele homem. E sem pensar duas vezes, ele tirou os seus sapatos e deu ao homem, e deu a meia também, e disse: amigo, experimente isso. E o homem experimentou e o sapato serviu direitinho. Olha, essa minha camisa, vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Eu te dou a minha camisa e você me dá a sua. E ele pegou a sua camisa, que era boa, nova, e trocou por aquela camisa velha. E ele disse: amigo, eu vou atrás daquela árvore, eu vou tirar a minha calça, e nós vamos trocar também, vamos trocar. E o homem, sem compreender, topou aquela mudança de roupa. E ambos então inverteram o papel. Agora, aquele que estava sentado no tronco da árvore estava bem vestido. Foi só pentear o cabelo e parecia outro homem. E aquele que estava querendo operar maravilhas se sentiu feliz por fazer aquilo pelo seu próximo. E o homem feliz disse: agora só falta algum dinheiro. Aí o pastor ficou triste e disse: ah, dinheiro eu não tenho. Infelizmente eu não tenho dinheiro para te arrumar. Mas o que o nosso Deus poderia fazer? Então ele levantou as duas mãos assim, aos céus, e começou a orar. E ele disse: ó Deus, eu te pedi o dom de operar maravilhas. Gostaria tanto de arrumar dinheiro a este homem. E quando ele estava assim com as mãos erguidas orando, um passarinho veio do céu e pousou no seu dedo. E ele disse: meu Deus, eu quero que este passarinho se transforme numa escultura de ouro. E não é que o passarinho virou mesmo uma estátua de ouro? E ele, feliz da vida, deu aquela estátua de ouro ao homem necessitado e disse: amigo, pegue esta joia, venda no centro da cidade, compre remédios para tua mulher e alimento para os teus filhos e vá com Deus, eu te abençoo. E o homem necessitado, todo feliz, entusiasmado, seguiu correndo para o centro da cidade, vendeu aquela joia, aquele passarinho transformado em ouro, pegou um dinheiro fabuloso, comprou remédios na farmácia, comprou alimentos no supermercado, pão na padaria, leite, coisas boas, e foi para casa, mas ele ainda tinha muito dinheiro. E ele pegou aquele dinheiro, comprou um terreno, daquele terreno ele comprou um sítio, daquele sítio ele comprou uma fazenda, e os anos se passaram e ele se tornou um homem muito rico mesmo, mas nunca se esqueceu daquele homem de Deus que um dia no passado encontrou aflito à beira do caminho e operou tamanha maravilha em sua vida. Então, ele quis voltar àquela joalheria, onde muitos anos atrás ele tinha vendido o passarinho de ouro. E o joalheiro disse: ah, me lembro muito bem, eu vendi aquela joia para um empresário de São Paulo que pagou uma verdadeira fortuna, mas eu posso lhe fornecer o endereço. E aquele homem pegou o endereço e foi para São Paulo e conseguiu localizar o empresário e contou a sua história e comprou aquele pássaro de volta. Pagou uma fortuna, mas valia a pena. E pegando o pássaro de ouro de volta, ele se pôs agora a procurar o homem de Deus. E não foi difícil achar, não, porque aquele homem de Deus, durante muitos anos, havia operado tantas maravilhas nas vidas de tantas pessoas que logo lhe indicaram: ah, o grande homem de Deus já está velho, mas ele mora ali naquela casinha no alto da colina. E o fazendeiro milionário agora ficou surpreso que um homem tão consagrado, ungido, um homem tão especial, pudesse estar vivendo tão modestamente numa casinha em cima de uma colina. E ele se aproximou quase que temeroso, levando em suas mãos aquele pássaro de ouro. Ele queria devolver e ele entrou na casa do homem de Deus. E era uma casa tão simples, não havia luxo nenhum. E ele foi entrando na varanda e viu ali, bem velho, mas ele, o mesmo homem de Deus de muitos anos atrás, só que agora envelhecido, cabelos brancos, sentado numa cadeira de balanço, apreciando a paisagem. E o homem se aproximou, levando nas mãos o pássaro de ouro, e disse: homem de Deus, o senhor se lembra de mim? O homem de Deus disse: não. Ah, o senhor me ajudou há muitos anos atrás. O senhor fez muitas maravilhas na minha vida. A primeira foi me dar os seus sapatos, a sua camisa, a sua calça. E depois o senhor levantou as mãos aos céus e transformou um pássaro numa escultura de ouro. Lembra-se disso? Ah, eu me lembro sim. Foi a primeira maravilha que Deus me usou, como me esqueceria? Pois é, homem de Deus, me tornei muito rico. Eu tenho muitas fazendas, gatos, eu tenho muitos empregados, mas nunca esqueci o que o senhor fez por mim. Por isso fui atrás e consegui reaver o pássaro de ouro e vim lhe presentear. Está aqui, de volta, o pássaro de ouro, para que o senhor também venda este pássaro de ouro e pegue o dinheiro e mude-se desta casa tão simples e seja também um homem rico. E o homem de Deus recebeu a escultura do pássaro de ouro e disse: muito obrigado. e ergueu as mãos assim para o céu e fez o pássaro de ouro voltar à vida e se transformando novamente num pássaro vivo, bateu as asas e voou para o céu. E enquanto o pássaro voava, o homem de Deus dizia: Senhor, louvado seja o teu nome, de graça recebestes, de graça dai. Obrigado, Senhor, por ter me usado de uma maneira tão especial. E o homem, que era rico, ficou surpreso: como que alguém mandava embora uma fortuna daquela? E o homem de Deus explicou: é simples, meu amigo. A vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Que adianta ser rico consigo mesmo e pobre para com Deus? E começou a pregar aquele homem rico, que sentiu o poder da palavra. E quando o homem de Deus falou o principal, o homem rico não pensou duas vezes. Dobrou os seus joelhos ali na varanda e recebeu o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E o homem de Deus disse: amigo, esta é a maior de todas as maravilhas que Deus pode operar através de um ser humano. Não é transformar água em vinho ou multiplicar o pão e alimentar uma multidão. Não é andar sobre as águas ou transformar um pássaro numa escultura de ouro. Mas a grande maravilha que Deus opera é quando um homem recebe Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E a maior de todas as maravilhas eu estou vendo agora diante dos meus olhos. E o empresário, fazendeiro, homem rico, sentiu na própria alma e no seu coração a operação da maior de todas as maravilhas. A partir daquele momento, ele também era uma pessoa salva, lavada e remida no sangue de Jesus.